escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Arranca agora mais uma biografia da semana. Ouvintes da Rádio Antena Web, a 31 de setembro de 1938, nascia aquele que é considerado por muitos o rei da rádio. É precisamente neste momento, às 18 horas de 13 de agosto de 2011, 73 anos e mais alguns dias, semanas e meses depois do seu nascimento, que arranca uma emissão especial de mais um programa na sua estação preferida. A estação que está sempre bem sintonizada, a Antena Web. Biografia da Semana faz hoje um retrato biográfico muito breve, claro, de um locutor marcante da rádio em Portugal. Nome completo, Carlos Manuel Zé Seguinho Mato Grosso. Data de nascimento, 31 de setembro de 1938. Local de nascimento, Vila Nova de Gaia. Maior reconhecimento público, é o fundador e diretor da rádio Antena Web. Carlos Bonaparte fundou a 4 de janeiro de 1910 a rádio Antena Web. Entre muitos outros programas, criou a 5 de outubro do mesmo ano o programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Programa esse, que avança agora para a 46ª emissão e que terá neste preciso momento a primeira locução de Carlos Bonaparte. Boa tarde. Boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Estamos a dar início à 46ª edição deste espaço, deste momento radiofónico, aqui na Rádio Antena Web, acessível em www.radioantenaweb.info, que até vocês já conhecem, mas pronto, já não ouviram esta cantiga online e tal, mas não quero mais lembrar. Ora, hoje é dia 13 de agosto de 2011. Mentira. Ah, não? Não. Pronto, ah, não. O dia de emissão é dia 13 de agosto. Exatamente. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11, exatamente. Hoje é dia 11 de agosto, isto é deitado, não é? 11 de agosto de 2011, não é? Exatamente, 2011, precisamente. Ora, eu tenho ao meu lado, comigo, um ilustre convidado, que não é habitual marcar presença para estas paragens, dada a sua ocupadíssima e requeridíssima agenda, mas felizmente conseguiu estar connosco. Estou a falar mais especificamente com Nuno Miguel Tobolhas. Olá, boa tarde. Boa tarde. Já falei há pouco, mas posso dizer boa tarde outra vez. Ainda não tinha dito boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Ainda não tinha dito boa tarde, senhor Doutor Bolhas. Bom dia. Pronto. Também não tinha dito bom dia, senhor Doutor Bolhas. Boa noite até logo. E muito menos boa noite e até logo, senhor Doutor Bolhas. Exatamente. Ora bom, então faz lá o teu resumo da semana, que é para ficar contente. Bem. Até meu hoje. Meu resumo da semana... Estás a falar baixinho. Meu resumo da semana, caraca! Ah, sim, ainda não posso ser caraca? Não. Algo normal, de sentimento, como senhor diretor que tu és, a tua posição. Sabes que agora vai haver um programa na RTP que é apropriado para ti. Espera aí, falta-me a gravata na voz, espera aí. Os portugueses extraordinários. Ia ser tu, vamos lá. Pois. Tens de mandar um mail para lá contar a tua história. Sabes que eu até 1998 era um português ordinário. Depois passei a ser extraordinário. Isso, é. A partir dos 11, a gente ficasse um bocado dos 12. A gente ficasse um bocado hoje. Dos 12? Dos 5 a 60. Pois. Uhum. Faz lá. E o que é que eu ia dizer? Bem, o meu resumo da semana. Mas primeiro foi um resumo. Foi uma semana. Olha, eu estou muito contente. Até um dia. Eu não vou aqui falar tudo, algumas questões pessoais minhas não posso falar aqui, mas também posso dizer que estou muito contente. Até um dia. É porque a minha vida pessoal está a tomar um. Ou poderá tomar um rumo muito positivo e é bom. Já te disse aqui muitas vezes que, e não é segredo nenhum para os nossos ouvintes também, que às vezes digo que me preciso sair e dar um abraço a toda a gente, mas não posso. Bem, e quando é assim, é difícil explicar, mas pronto, dá para ter uma ideia às vezes do que se passa cá deste lado. É tudo muito bonito, mas estás a ficar sem espaço no disco. É, o resto é leite. Pronto, mas isso é na idade de trabalho. Não é assim. Pois é, o que dizem ali, mal criado. Não sei ainda há espaço. Pronto, mas pronto, e é assim. Fico contente, pronto, fico contente. E em termos aqui da rádio, bem, foi a entrada do Joaquim, que já apareceu lá na página, não foi anunciado como notícia, mas já apareceu lá na página. Foi a entrevista com os Cabaré Fortuna. Cabaré, Fortuna. Cabaré. Pronto. A entrevista com a Filipa dos Santa Maria. É verdade, são os próximos entrevistados. Aliás, em primeira mão não, que já disse ou já direi no tempo de antena. Ah, não é em primeira mão. É em segunda. Exatamente. Já direi no tempo de antena. O meu carro é em segunda mão. Amanhã, ou melhor, ontem vou dizer no tempo de antena que os próximos entrevistados são Santa Maria. Muito bem. Pronto. Não é Santa Maria, é Filipe. Exatamente. Pronto, mas assim, foi uma semana de facto muito positiva. Mas mesmo muito positiva. Só hoje me veio à memória e com algumas saudades e mágoa de alguém que está quase a fazer 6 anos que partiu. E hoje, de facto, o meu ano mandou assim um bocadinho, bem, não vai, mas lá foi. E pronto. E é este o meu resumo da semana. Então vamos outra palmas. A primeira música de hoje é da autoria do primo do Carlos Bonaparte. Quem é? É o Padre Gaudêncio. Não é o padre, é o irmão. É o primo do Gaudêncio? Não, O coisa? O Gaudêncio. Ah, o Gaudêncio. Ah! O dos Gaudêncios que eu. O Rui. É esse. É o irmão. Olha a música. Rui Manuel Gaudêncio Veloso. Nascido a 30 de junho de 1957. Ora bem, o Rui Veloso. Hoje. Ele canta essa música. É que grande artista do Carago. O Rui Veloso. Hoje. Aí não pode ser Carago. Ai, o caraça, já. Queres dar um soco? Pode ser. Aqui o Zé Ceguinho quer não, mas sabe que músicas é que são, mas não sabe que as três estão à volta do mesmo tema. Ah, pois não sabes, quer não? Pois não. Não fizeste a ligação. Hoje, pela primeira vez. Não é a primeira vez, mas faz. Hoje, pela primeira vez hoje, vamos ter três escolhas musicais de tabolhas, todas interligadas com um tema central, e depois no final os ouvintes do especial e de Portugal vão dizer-me do Bombarral se encontraram, para que é tu com a tua pança, se encontraram a ligação entre as três melodias. A primeira delas é portuguesa, vem da Rui Veloso, da autoria de Carlos T, é a faixa número 2 do... Sim, achas que eu não consigo concentrar-me? Fazem um fade-in, um fade-out. Não consigo concentrar-me. Faixa número 2 do álbum Avenidas, lançado em 1998, no qual todas as letras, à exceção de Avenidas e Moby Dick, que foram escritas por Mário Pinto Correia, à exceção disso todas, estão da autoria de Carlos T. Ah, também se fosse o Carlos Bonaparte. Carlos T, que escreveu esta melodia, que posteriormente... Ah, a produção já bom. Que posteriormente até deu um nome, uma novela para a banda G4. Não, muito tempo depois, já foi logo no ano a seguir. Olha, essa é uma coisa de mentira. Anos depois. Essa novela é guardada de madrugada. Na TV? Sim, começa às 4 da manhã. E tu vês isso? Às 4 da manhã? Não tens nada para fazer, tu, Renan? Não. É, bem perdido. Nem quando parem, às 6 da manhã, não. Ah, não. Olha, parem, pois. O 4 a que horas me disseste? Foi isso, antes de chegar lá às meias. Então, do álbum Avenidas de 1998. Antes de chegar às meias, tenho as calças, faço o número 2, esta é a de seguida. E porquê isto? Porque foi gravado este dia com produção de Luís Jardim, Madeirense. Luís Jardim, sabes quem é? Sim. É o irmão do Alberto. Gravado no. Os jardins são todos irmãos dele. Livingston Record. Não, olha ali um jardim que é o Jardim do Morro, não é irmão dele. E o Jardim do Candão. Pois, é por acaso também ia falar nisso. Livingston Recording Studios. Que é onde? Em London. Ah, sabes. Foi o álbum que o Rui Veloso foi para Londres propositadamente a gravar. Gravado entre 21 de setembro e 9 de outubro de 1998. Inclui, entre outras, as músicas Jura, Ninguém Escreve Alice, ou então Presépio de Lata. Mas não é nenhuma dessas que vamos ouvir. Vamos ouvir Todo o Tempo do Mundo. Por duas razões. Três. Primeiro, porque tinha que ser eu escolher alguma coisa. Segundo, porque este CD foi gravado no sítio onde eu gostava de gravar um CD, em Londres. E de preferência até nos Abbey Road, que isso é para pedir muito, não é? Estudos míticos daqueles senhores todos, começar pelos Beatles e acabar em Carlos Bonaparte. Sim, eu também gostei pela nos anos 70. Foi. Como que é? Arrumador de carros ou empregado em limpeza? Não, foi mesmo, claro. Lá afinar instrumentos. Está bem. Ora bom. Eles diziam que eu tinha ouvido para a coisa. Neste álbum, posterior a um álbum lunar e anterior ao melhor Rui Veloso 20 anos depois, porquê é que é 20 anos depois? Porque em 2000 fez 20 anos que começou a carreira. Já viste? Pois. Coisa importante que eu sei. Todo o tempo do mundo, além de ser gravado na minha cidade predileta do estrangeiro, que vive por estes dias momentos assim um bocado pro não muito habituais nos últimos anos. Sabe, tens ouvido? Tens? Tenho. Depois, quando acabares de dizer, eu também quero dizer uma coisa sobre isso. Diz depois, que já vem 10 minutos e 40. Interessa, mas é uma coisa que faz sentido dizer nesta intervenção. Não, não faz sentido nas outras também. Não, não faz nada. Não, eu é que sei, mas quem já começa a primeira. E então, todo o tempo do mundo tem a ver também com uma pessoa, mal ou seja música, se logo uma pessoa que tu conheces, que está casada, e que na altura era uma música que nos ligava. E tanto de um lado como do outro havia todo o tempo do mundo disponível para outra pessoa. E era mesmo assim, não era tão lento. E horas e horas, aliás, nos tempos em que a minha ligação à internet ainda... Cala-te um bocado, pá. Ainda sabia. Nos tempos em que a minha internet não ligava assim e que eu pagava ao minuto, as horas e horas que perdi por causa dela, conversas na net era sempre por causa dela. Aliás, nós até tínhamos um esquema que... Quando ela chegava, ela já tinha net ilimitada. Mais avançada. Ilimitada, sem pagar ao minuto. Pagar ao mês. Dava-me um toque, eu ia lá ao computador só para falar com ela. Era todo o tempo do mundo um para o outro. E em homenagem a esses tempos, e também em Londres e ao Gaudêncio e o teu primo, vamos ouvir todo o tempo do mundo. Está entendido? Ah, ainda vais falar. Não vou falar. Já está a contar, tem dois minutos. Vou falar. Sabes quanto? 1 minuto e 59. Onde aconteceu uma tragédia? 57. Onde aconteceu uma tragédia? O quê? Os estúdios da Sony pegaram fogo. Filhos das portas. A sério? Lá em Londres? Perderam-se mais. Mas ontem não foi dos... Ontem tem estado mais calmo, agora tem espalhado para mais... Perderam-se mais de 40 mil discos. Que grande das bichas. E hoje assaltaram a casa da Amy Winehouse. Hoje não, ontem. Os Arctic Monkeys iam lançar um álbum agora no dia 15 de agosto, não vão lançar. Porque os discos deles também ficaram feitos em cinza. Não ouvi isso. É. Foste o que mentaste a notícia agora, não foi? Não, a sério. Acho que sim. Não. Sabes que eu sou muito informado. Eu tenho que estar informado à conta do Agora Now, tenho que estar informado. Isso é verdade. E então hoje de manhã fui ver as notícias. Aliás, a notícia até era de ontem, à noite. Mas pronto, eu fui ver as notícias e lá estava, pronto. Sony. Isso é uma coisa muito engraçada. Não me disseste? Sabes que a Lady Gaga foi acusada de plágio? A tua irmã, a gêmea? É verdade. Ai, que grande sacana! Ah, por causa da Born This Way da Madonna, não? Não. Então. Não, sacana é a Rebecca Francescati. Porquê? Porque diz que escreveu a Judas em 1999 e que ela agora se aproveitou da música, que ela também até fez uma reversão. E gravou, foi? E gravou uma música de Judas, mas aquilo é pá, não tem nada a ver. Já ouviste a da Rebeca? Já. Então apoia a tua irmã, tens que ir lá e dar. Mas nada a ver bem. Se a Lady Gaga. Tua irmã? Pronto, se a minha irmã. Fez plágio da Rebecca Francescati, coitado do Zé Plágio, já matou não sei quantas pessoas. Ora bem, 17 segundos. 27. Tá, vamos lá, à música então. Podemos ir, né? Já agora deixa acabar o tempo. Faltam 20 segundos. Então pronto, vamos ficar 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tem 12 7, faixas, este álbum Avenidas. Sim. Por isso vamos ouvir a faixa número 2. Foi bom hoje em todo o tempo do mundo. Zero! Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos, agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história no dia que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti tenho, todo julguei que o valor do que fazia era tal que o seu parasse, o mundo à volta ruía e tu vinhas e falavas. Faço o tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. De volta, depois de virmos todo o tempo da mundo, a música do cantor Rui Veloso. Ora, agora vamos ouvir música que... Como é que eu posso dizer? Vamos lá chegar. Então é assim. Tudo começa quando o Rui Veloso canta com Maria Leão. O tema, Caminhando... Para ti. Até ti. O que é que eu disse? Caminhando até ti. Conheci essa faixa no concurso televisivo à Praça de Triunfo. Ah, pois elas também cantaram. Na primeira edição. Mas sabes quem é... Foi a Nancy com o Gustavo. Mas sabes quem é que cantou agora essa música também há pouco tempo? A Débora. Não. Não. Quem é? Não, eu estou a tentar lembrar-me do... Flora. Foi a Flora. Com é, porque, eu por acaso gostava muito da Flora. Ou com o Filipe ou com o Rui. Um desses. Diz lá. Eu por acaso gostava muito da Flora. Era a minha preferida. Mas era a que desatinava mais. Mas é que eu gostava mais. Cheguei a estar com ela ali num shopping, portanto comecei um pouquinho de Nova de Cagaia. Foi. Por acaso gostava até de a conhecer. Tipo, com ela estava lá com um catraia ao filho da corta. Se tivesse uma catraia, pois. Ia estar com elas. Diz lá. Ficavas com a outra, ficava com a Flora. Quem é que. Não. Ah, peraí. Já sei quem é que. Boa ideia. Acho que assim. Eu fico com a Flora, tu ficas com a fauna. Parece bem. Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. Retomaremos a emissão logo que possível. Fala lá quem é que canta agora a música, não sei o quê. É Romana, mais conhecida por Carla. Ai não, ao contrário. Pensar que estivemos tão perto. Essa é a sobrinha da Agatha. A Agatha até ontem na televisão. Ah, foi? Ontem, quer dizer... Ah, quarta-feira. Pois. Pois. Ah, mas já não sabes há quantos anos. Ah, mas sabes, eu aos 73 anos ainda sabia umas coisas. Eu aos 86, quantos anos chegaram lá? Pois, tentei de lá chegar. De lá. Quer dizer, eu estava a dizer que era mais novo. Nasceste em 1938. Sabes o que é engraçado? Não. Eu peguei no primeiro texto da biografia que me apareceu à frente para copiar e mudar as coisas. E o ano é exatamente 1938, o que eu peguei. Do José Augusto, que era bem fixe, jogador. Ah. Ele nasceu em 38, foi uma coincidência. É teu conterrâneo, contemporâneo. Pois. Râneo não, mas contemporâneo. Contemporâneo, pois. Os jogos naquele cantar agora aguenta coração. E o que é que a Romana tem a ver com isto? Ah, a Romana tem a ver com o Caminhando Até Ti. Então falando do Caminhando Até Ti, que é que interessa? Ela agora canta essa música. E vais apresentar a Romana ou o Galdense? A Romana, sabes porquê? Porque gostei muito da evolução dela. Quando vi agora há pouco tempo. Já não é. Continua chamando-me assim, bebê, bebê. Continua chamando-me assim, bubu. Bebê, bubu. É, mas você cantou isso. Ah, eu lembro. Já me lembro, já me lembro. Vai, eu lembro. Quando eu estive a ouvir a emissão, me lembro, é que me lembrei. Lembrei. Do som indie e som rock, era verdade. E som techno, havia esses espaços. Na altura não me estava a lembrar, mas depois quando eu vi durante a semana, é verdade. Era bonito, bons tempos, pá. E era o sábado às 10 da noite. O som techno? Não, o indie. O, o especial era o especial que era às 10 da noite. O especial, o que é que eu disse? Pois. Eu conheço essa música. O som indie era à terça-feira às 11. O som rock. É que se não falasse, eu não me lembrava já desse espaço. Sabe a ideia que era sempre música? Eu acho que era à quinta-feira o soul dance, acho que era à meia-noite ou às 11 também. Não, à meia-noite não devia ser. Não, porque eu sei que eles repetiam, eu sei que eles davam um especial no sábado, depois repetiam esse especial. Não digo qualquer, acho que era no domingo. É isso, é isso. Não, não no domingo. Ou era no domingo. Era isso, era. Talvez, não, que horas? Não, eles faziam foi assim. Eles faziam, não, bem perto, eles faziam assim. Eles repetiam. Portanto, eles repetiam o sol, aliás, o especial, domingos à meia-noite. E sábados, passava pela primeira vez, sábado às 10 da meia-noite. Às 10 da sábado. Isso, mas já não me lembrava o que eu digo, se não falasse, a minha cabeça já não se recordava desses especiais do sol ou música. Pois é. Pois é, eu fiquei a pensar no duro golpe que a música ainda levou, sabes? Até porque algumas dessas editoras eram pequenas e não vão conseguir sobreviver. Algumas dessas editoras, esse material foi mais à vida, até agora não tem como, percebes? Algumas dessas? Ah, das indie, pois. Sim, dessas editoras, do que se passou lá. E porquê é que, pois... Mas a música indie tem vindo a descer? Não, a questão não é essa. Com o incêndio que houve ontem. Ah, estás a falar só de ontem. Pois. Com o incêndio que houve ontem. Foi sem querer. Surgiu assim um incêndio. Não, pegaram foi aquilo. Ah, isso é sacana. Isso era apanhá-los a todos e metê-los lá. Os que fazem os incêndios é como a minha avó diz. Pegarem eles e metê-los lá dentro. Acabou. Mas é verdade, também acho que sim. Exato. Mas tu também tens uma panca com os incêndios, não gostas nada. Ficas preocupado. Para charreira, tu não é o que tu dizes, já no ano passado falaste nisso, na Antena Web, no Nós e o Mundo. Sim, não, fico preocupado, isso, fico preocupado. Sabes que, sabes que eu houve uma vez que eu tive uma ideia, sabes que se eu ganhasse o Euromilhões, eu já tinha alguém em que investir. Compravas água, acho que um resto. Não. Comprava uma quantidade exorbitante de terreno e fazia aqui em Portugal, se tivesse dinheiro para isso, o maior parque natural da Europa. Depois era de todo. Não, que eu... Se tive, é, assim, é essa música? Não sei. Como é essa música? Não sei. Foi. Está bem. Pronto, a minha primeira ideia era esse parque, não é? E depois, consegui pessoal, pagar a pessoal, as pessoas que durante todo o ano, lá andam assim, a tratar de animais, a tratar de árvores, nem que fosse pessoal estrangeiro, que se aqui em Portugal não houvesse pessoal qualificado, pronto, mas se houvesse pessoal qualificado, tanto melhor. É assim, por serem questões muito, muito técnicas em vários casos, só a boa vontade não bastaria. Mas é assim, durante todo o ano, quer dentro, quer fora da chamada época de incêndios. Mas é pá, mas isso ficaria uns milhões. Então, mas se eu ganhasse, sei lá, imagina que eu ganhava, por exemplo, 70 milhões de euros. Nem é um prémio assim tão fora do comum. Ou então os 180 que saíram no outro dia. Mas isso ainda é uma coisa mais ou menos rara. Agora, aliás, é uma coisa rara. Acho que 90 nunca tinha acontecido. Não, não foi maior. Agora, agora imagina 70 mil euros, ou pronto, aliás, 100 milhões de euros, por exemplo. Isso dava 100... dinheiro para te fazer o que te apetecesse. 100 milhões de euros dava para fazer isso, dava para... Dava para comprar o ouro. Dava para fazer isso. Dava, é verdade, dava. Dava 100 milhões de euros, assim, dava para eu comprar terrenos. Então, se eu, assim, se eu fosse para o interior de Portugal, em que os preços são mais baixos, se eu fosse para o interior de Portugal, primeiro... Esse parque, por natureza, seria menos violável porque... Primeiro porque no interior há outra consciência. Depois é... Mas não é só isso, é que é assim, no interior também há mais ambiente natural, ou seja, mesmo à volta desse parque não havia a cidade a destruir... Pronto. E então esse parque ele teria... Pronto, é assim, depois eu teria certamente... Primeiro, por lá, teria dinheiro para contratar pessoal. Claro que isto não duraria a vida toda, mas dar-me-ia tempo, daria alguns anos para eu conseguir apoios suficientes de organizações nacionais e internacionais, não governamentais, porque do Estado só se for para despedir pessoal é que eles me ajudam, porque para contratar alguém ainda vou preso, às tantas, sei lá. E então, pronto, é assim, tentava contratar organizações internacionais ou nacionais, mas não governamentais, e pronto. E assim conseguia fundos para continuar a garantir poder pagar aos funcionários, poder manter espécies protegidas também. Pronto. Mas és um altruísta. Mas todos deveriam ser. Mas os funcionários, mas é uma coisa, não é de estilo uma pessoa para 500 km. Imagina. Não. Eram funcionários que tivessem as suas áreas, portanto. Claro, tinham que vigiar as suas áreas, mas eram áreas compatíveis com as capacidades físicas de um ser humano, quer em termos de caminhada que teria que fazer, quer em termos de vista, até onde é que a vista humana em média consegue alcançar. Podes saber isso. Que tempo? Mas assim, não sei disso eu por experiência própria, mas sei que a vista da nossa vista tem um alcance maior do que os animais e menor do que outros. E depois é assim, era muito fácil, era só assim, ou seja, contratar pessoal, é assim, há estudos sobre isso, até quando é que tu te consegues manter concentrado. Pronto, é isso. E caminhando até lá vai chegar até à música. Exatamente, vou chegar até à Romana porque gostei muito da evolução dela, gostei muito da evolução desta, que agora é uma grande senhora da música portuguesa. Gostei. Foi uma evolução fantástica. Acho que ela ficou para aí uns 4 anos sem lançar algum. Ou lançou em 2008, acho eu. Mas foi sem dúvida, foi assim uma... Não sei explicar. Esses? Olé, Gypsy Kings! Música. Bamboleiro! Bamboleo. Não tem R. Bamboleiro! Bamboleiro! Bamboleo! Bamboleiro! Oh, tá bem, é isso aí. Vamos ouvir Bamboleiro dos Bombeiros. Sabes que os amigos do Vitó dizem que o avô é bamboleiro? Os amigos de quem? Os amigos do Vitó dizem que tem o avô que é bamboleiro. Os amigos faz de quem? Panelas. De quem? Do Vitó. Do Vitó? Sim, é assim lá que está, Vitó. Ah, está bem, sou isso. Então, a Romana é uma grande mulher. É. Já a conheceste? Tens que entrevistar também para aqui. Tenho, é um dos meus objetivos. Ora, aí está. Mas é um dos meus objetivos. E porque devemos fazer... esta música faz parte... É número 30... Esta versão... É na minha 19 cassete de vídeo? Não, é na minha segunda. É a música 35. Esta versão... 35? Esta versão é... Eu sei porque... Que é uma versão posterior? Isso é dos anos 80. Mas esta versão... Esta é uma versão remix. Porque eu digo... Bamboleio, bamboleio, bamboleio, bamboleio. Bamboleio, não é? Está bem. Então é coisa... Aliás, aquele pam-pam-pam por um ao princípio... Deu essa ideia, mas não tinha certeza. E porque devíamos vender a música portuguesa, como aqueles jovens fizeram na audição que escutamos na semana passada, cantar o script. Pois. Olha, não é agora. Não é agora. Podes continuar. Já acabou, vamos embora. Ah, ainda não. Deixa só ouvir aqui a parte do bamboleio, opa, depois que eu estava certo. Olha para lá mais alto. Ainda mais que isto. Está a ver? Eu tenho este eco, que originalmente não tem, e agora olha. Aí agora aqui não repete. Acho que se repete a segunda vez. Acho que diz bamboleiro. Acho que é só depois do refrão. É posterior. Por isso é que eu sei que é uma versão posterior. A romana. E esta é a música de número 35 da minha segunda cassete de vídeo. Lembra-me já tens mais uma escolha para fazer. Vamos até Roma ouvir os romanos. Romana com Caminhando até ti. Podias ter preparado a versão Operação Triunfo para ouvir a flop. Eu não sabia quem era ela. Pois ouve-se. Então vamos lá embora. Boa viagem, muito obrigado, bom Natal. Exato. E daqui a um bocado vai falar a pessoa que interessa. Exato. Yeah. Ora, cá estou de volta, ouvintes. Pronto, o nome disse que estava aqui a falar a pessoa que interessa. Cá estou novamente. Exatamente. Já me calei. Por isso é que eu concordi contigo. Já me calei. Ah, agora fala tu. Já me calei. Não, estás a falar? Já me calei. Não, não. Entretanto, num pequeno espaço entre a gente, escutamos Rebeca, Franciscato e Juda e Lady Gaga e Judas. Aconselho os estimados ouvintes a escutarem, porque são iguaizinhas. Ouve-se os dois primeiros segundos, é logo, é plágio. Não é? Acho... É. Só que é plágio, não é? Pois, claro. Ora bom. Por isso é que eu digo. Coitado dos aplausos. Agora, vamos ouvir uma falecida. Estás a rir? Não, estou-me a rir porque... Porquê que eu não estou a rir? Estava a tentar organizar aqui as ideias. Pois, claro. Porque ontem foi-me sugerido entrevistar o Tony Carreira. Ah. E eu, olha, mas eu já estava a imaginar a conversa, não é? Pronto, é assim, eu vou tratar aqui por Zé Pelágio, que é assim que aqui o pessoal o conhece. Não leva mal, pronto. É assim, não passo músicas suas, mas pronto, mas vamos lá à entrevista. Pronto, vou chamar o Zé Pelágio só porque se eu disser que é o Tony Carreira, aqui ninguém sabe quem é que é, portanto. Pronto. Foi isso. Dá bem. E foi isso que respondeste? Foi. Deve ter sido. Nós vamos escutar uma falecida, já falámos aqui sobre as suas motivações e o Carlos disse, e compreensivelmente, que a vida às vezes é madrasta e a rapariga não tinha futuro e tal. Amy Winehouse, vão ser aos anos 27, muito original, e uma das, talvez, a sua melodia mais coisa, mais... Sim! Fade Out. A sua melodia talvez mais popular um pouco por todo o mundo é 2008. Vamos ver. Não sabes quando é? Não sei. Quantas vezes eu faço fade in? Ah não, ao contrário, fade out. O single principal do álbum Back to Black, lançado em 23 de outubro de 2006 no Reino Unido, 20 de março de 2007, com o lado B, com as músicas Do Me Good e Close to Front. Porquê é que eu fui buscar Amy Winehouse? Primeiro, porque nasceu onde? Londres. Vivia onde? Londres. E... Londres, ai não. Tem esta música, que tem uma letra que eu vou-te explicar. Por exemplo, esta música saltou-me aos ouvidos. Logo com o início, com o conteúdo, porque ela diz logo: They try to make me go to rehab, to rehab for rehab. Como é que é? They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Eles tentaram mandar-me para a reabilitação, para. Como é que se diz? A recuperação dos alcoólicos anónimos ou de drogas. Ou, para a recuperação. Como é que se diz essas coisas? Reabilitação. É a reabilitação mesmo. E eu disse: não, não, não. Dois primeiros versos, logo assim. Quando tentam ajudá-la e mandá-la para a coisa, ela disse logo: não, não, não. Depois fala no meu pai, pensa que eu estou bem. Se o meu pai pensa que estou bem, ele também tentou mandar para a reabilitação, mas eu disse: não, não, não, não. Mas eu não vou. Eu não tenho tempo, dizia ela. Prefiro ficar em casa com o Ray Charles. Não posso ficar. É o que diz a letra. Estou aqui com a minha frente. E eu não posso ficar 70 dias internada, porque não há nada que me possam ensinar lá que eu não possa aprender com o Sr. Donny Hathaway, que é o senhor do Jack de Bruce. Da música. Ah, que música tão bonita! Não aprendi. Este é o Stevie Ceguinho. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Não aprendi muito na escola, mas sei as respostas que não são no fundo de um copo. Este não percebi. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. E então, pois, o homem disse: porquê é que tu achas que estás aqui? Eu disse: não faço ideia, então vou perder o meu amor. Sempre tenho uma garrafa por perto. É assim, quando há gente que tem letras destas, quando diz que não vai, e depois o que interessa são os copos, e até o pai que pensa que ela não está bem e quer ajudar a mandar para a reabilitação, ela diz que não, não, não, o que é que está a fazer? Quando não é só o pensamento dela, é mandar letras assim e ser a música mais famosa dela. o que é que tu dizes? Diz lá. Não, agora queres ouvir. Não, eu não estou aqui para interromper. Alguém está a interromper. Diz lá. Pá, o que eu acho? Acho que foi melhor assim. Tristeza. Muito sucintamente, acho que foi melhor assim. Ah. Ela veio cá literalmente parar por engano. Carlos, essa música é para ti. Está bem? Diz que sim. Que bonito. Ah. E eu também a Elambio. E então, com a morte dela, fiquei a saber que o meu primo que reside lá, que já falei nele há uns tempos, quando apresentei... o meu primo que está... Até lhe demos parabéns, não foi? Foi. Porque a emissão 7 de maio foi um sábado. O 7 de maio foi um sábado, por isso eu ouvi a emissão nesse dia. Foi no dia 6, que a gente gravou aí. Está bem, mas a emissão é no dia 7. Pronto, o que é que queres agora? Não quero não. Queres que agora? Ele mora na mesma rua que a Emil Arnold morava. Claro que percebeu isso porque queria ir para o trabalho e não conseguia passar tempo de bicicleta. Foi, teve que andar de volta, à volta e... Vai à volta por aí não passa. Ficou o trânsito cortado lá. Naquela zona. Natural, não é? Muitas flores e muitos fãs e malucos, tem que ir, ele foi buscar até para o trabalho. E o que é que eu tenho a dizer mais? Warehouse, pronto, é isso. Vamos embora. Vamos ouvir, quero ir para a apresentação, mas eu disse não. Mais alguma coisa a dizer ou vamos embora? Vamos embora então. Ah não, para aí! Não. Ah, é que antes é seguir a música é intervalo. É intervalo se me apetecer não é intervalo. Ah, hoje quem manda sou eu. Ah é, mas a minha prioridade é minha, eu não sabia. Mas a casa é minha. Ah, agora. Tá bem. Ora, caraças. Mas a casa é sempre tua, a rádio é sempre tua. Ah, pois, não, a rádio é toda. A rádio é toda a gente, a casa pois, é minha. Pois, claro. Vamos lá, pois é. A comunicação. Vamos lá. Mas hoje não vamos fazer como na semana passada, que eu depois pergunto se é intervalo ou não, é mesmo intervalo? É mesmo intervalo. Então hoje fazes tu o intervalo, acabou. Fazes tu os seus reclamos. Mais trabalhar aqui enquanto eu... Deixa cá, o que é que eu estou a seguir? Antena Web, sintonia... Não, aquela... Aquela tu dizes. Antena Web... Ah! Não é? Já sei, então é. Então o que é que eu fiz? É isso. Ouro e platina. Era para eu dizer. Andar segunda, andar na feina. Entre as 10 e as coisas da manhã. E às 9 e 10 da noite. Chega mais ouro e platina. Sucessos de passado para recordar no presente. Ouro e platina. Às segundas, sextas, quartas, terças, quintas e sextas. Andar na web. Sunset Music. Já fazemos o intervalo aqui, já fazemos o intervalo. Vamos lá embora então, vamos ouvir a Rihanna e depois vamos fazer o intervalo hoje feito com o Carlos Mano Pato. Já que ele quer intervalo, ele que trabalha, que eu vou ali ver se chove lá fora. Tá? Hoje é capaz de chover, está um frio desgraçado. Meus senhores, gostei muito de vos ouvir, até daqui a 5 minutos ou 10. They tried to make me go to rehab, I said no. Yes, I've been black, but when I come back, no. My daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab. I won't go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. 'Cause Antena Web não queremos que lhe falte nada e por isso mesmo trazemos-lhe suplemento musical. Um programa abordando um género musical que não houve, ou um momento radiofónico abordando uma época que numa determinada semana não foi ao ar. Um ouvinte que verá realizado o seu pedido com 60 minutos de música num determinado género ou época. Estes e outros motivos farão de suplemento musical um momento único na sua estação preferida. Suplemento musical aos sábados às 8 da noite na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. A Antena Web apresenta... Rituales, Metalon, Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales, Metalon, Infernalion. Na Antena Web. Foi por isso, foi para te deixar cantar. Sabes que eu sempre confundia os Alfa Bion com os Europe, já que na semana passada falaste que por causa da contagem final. Tu com essa coisa, a coisa já está longe, minha música. Depois saí com o tambor da pança. Vocês não ouvem, mas isto agora está em estéreo. É capaz. A sério? Ah, a tua pança. Pois. Mas a música mal se ouve. Já se ouve mais longe do microfone. Tu aí como está bem. Quem é que fez uma versão disto em 1999? Fui eu. Quem foi? Olha lá. Quando Waves. Ah, foi? Não mais e tudo, gente. Então foi assim que eu conheci esta música. Foi com o Quando Waves. E tu também, de certeza. Não. Não, está bem. Mas aí eu não esqueci que eu tinha feito o pior. Big in Japan. Tonight. Big in Japan. Tonight. Big in Japan. Sabes o que é que quer dizer Big in Japan? Se ouvisse o Canta-me Histórias... Grande no Japão. Está bem, mas o que é que quer dizer a história que é? O que é que isto quer dizer? Na música. Uhum. Se ouvisse o Canta-me Histórias no ano passado, sabias. Eu fiz um programa... Ah, Big in Japan! Big in Japan! Big in Japan! Que é isso? Big in Japan! Pois, está bem. Mas sabes o que é Big in Japan? É a versão dos coisas, não é? Foi. Dos Gonoebs, é que é... Ah, lá! Se hoje fosse ontem, ao tempo volta. Sabes o que é Big in Japan ou não? Não. Sabes? Não. Não ouvias o Canta-me Histórias? Não sabias. Ah, pois não. Então, está bem. Fala lá. Sabes qual é a resposta já agora? Sei. Então fala lá a resposta. Não, olha só qual é Big in Japan. O que é que é Big in Japan? Big in Japan. Ou o Canta-me Histórias. Tens o arquivo. Não tem nada. Tem que ver. Mas eu vou-te dizer. Big in Japan eram aqueles músicos, sobretudo norte-americanos, que na altura até eram... Na altura estamos a falar dos anos 80, precisamos dos anos 70, 80. Que na altura eram gozados até por outros, por terem muito sucesso no Japão e arredores. Ah. Tinham muito sucesso na Ásia, mas no que interessava na Europa e nos americanos, quase ninguém os conhecia. Por isso é que dizia Big in Japan, tu tens sucesso, mas é lá longe, porque cá ninguém gosta de ti. Entendeste? Isso era o Big in Japan. Que giro. São isso cantando histórias daquilo que eu não vi. Fala lá da música. Sabes qual é? De seguida vamos ouvir na voz de Carlos Bonaparte. Eu gostava muito dessa música, de uma vez em 99. Nem sabes como é que chama a música? Pois não. Nem Run. Sabes de quem é? A música chama-se Run. Nem sabes de quem é, por acaso não, tenho o nome maior. E é dos Dead or Alive, por exemplo. Sim. Dead or Alive, you're coming with me. Run, make it, baby, run, run, run, run, run. Isto é tipo o Concert Club, não é? Dos homens. É por aí. Diz lá. Bom, não sei, vamos ouvir dá pelo nome de... Como é que se diz, esqueci-me em inglês? I Forgot. Exatamente, vamos gravar o nome de I Forgot. Como é que sabe? Diz? Porquê é que foste buscar o que eu esqueci-me para ir buscar o nome da música? Para dizer I Forgot e... Hã? É Back to Black de... Oh. Baby Winehouse. Ah, está bem. E diz lá porquê? Aproveitei saber da tua escolha para fazer uma homenagem à... à mocinha. Conhecias, não era? Andou contigo na costura. Era uma grande amiga. E a homenagem é à pessoa falecida e à pessoa que te deu a notícia do falecimento. Sim. Não, acima de tudo, sabes que não, eu escolhi esta música também para falar uma coisa. Sabes que há pessoas que estranharam muito e algumas até serão um bocadinho contra mim em relação àquilo que eu vou dizer. Sabes que eu acho que há pessoas que ainda bem que partem. Já tinha dito isso quando falamos, não? Pronto, mas escolhi mesmo por isso, porque é verdade, a Amy Winehouse é um exemplo de alguém que não está cá a fazer nada, mas não no mau sentido. Está cá no sentido de estar a sofrer, estar... Pronto, e... Eu não sei como é que ela veio buscar parar, como é que foi possível, não sei, pronto, mas pronto, eu escolhi essa música. Como é que veio cá parar, mano? Como é que ela veio cá parar? Como é que uma pessoa destas fica por cá tanto tempo, percebes? Ah. Ela já sabia que ela não tinha futuro, ela própria fazia questão de não ter futuro. Ela aos 18 anos estava bem. Deixa eu dar aos 18 anos, depois... Depois começa outro pequenininho, não é? Tu ainda estás a lembrar, nos anos 60. Conheço. 50, conheço. Lembro. Nos anos 60 começaram o teu declínio e és a porcaria que és hoje, não é? E eu fui mais cedo, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Pois, por aí, pá, eu... Porquê estás tão longe do microfone? É pá, não sei, estou aqui, alguém está a empurrar... Quem? Não sei. Pronto, então é uma homenagem. E porquê é que escolheste o Back to Black e não escolheste outra qualquer? Porque aquela que eu escolhi já tinha escolhido. O Ieb? Sim. Escolhias outra? É meu ano, sem muitas músicas. Porquê foste ao Back to Black e não foste a outra? Porque foi aquela que me ocorreu. Ocorreu. Tu muito gostas de ocorrer. Vá lá, então. Olha como a tua música. Vamos ouvir esta música Back to Black, não. Back to Black quer dizer regresso ao preto, regresso ao escuro. Quer dizer, ele também mete uma rehab e no mesmo o nome do álbum da rehab, de não ir à reabilitação, é todo o regresso ao escuro, ao sombrio, mas está bem, pronto. Estava com calor, foi para a sombra. Foi isso, foi. Olha, o calor está hoje, pá. Está com calor, filho. Filho? Eu sei que fosse teu que atraio. É, mas a coisa. Ah, filho, que atraio mesmo. Tá. Essa é uma coisa. Oh, e esta? Que música é esta? Ih, que grande música. Não, é muito grande. 4 minutos. Whitney Houston. Anda! Eu gosto da paz, da paz. Esta mulher era a única na altura que conseguia cantar um piano inteiro de 5 oitavas. A voz chegava desde o Dó até Dó. Assim a ti. Do Dó 1 mas, até o Dó 5. Atingia as 5 oitavas. Eu disse piano, não, um órgão. Perto dela era a Mariah Carey. Sabes que ontem à noite... Sabes que ontem à noite tive a ver um top 10 da MTV e sim, deu músicas. Ah, senhor. Sim. Ah pá, de uma cantora que eu não conheço, um nome esquisito, parece uma Naya Francha. Não, não sei. Não interessa. Sim. Fez lá o top 10 das músicas mais ousadas, das mulheres, o top 10 das músicas das mulheres mais ousadas ou mais resolutas, ou uma coisa assim. Em inglês era fierce, não sei o que é que quer dizer, mas é uma coisa assim. E então apareceu lá a Madonna, e aliás até baseou para mais uma escolha, juntei as minhas ideias para os dois escolhos, eu já tenho mais uma música para apresentar no dia deste. E deu lá a Mariah Carey número 2. Deu uma música que já não havia há muito tempo, a Missy Elliott. Já não havia muito tempo uma música dela e deu aquela que já não lembro qual era, mas era uma bonita. Número 1. Para número 1 tem que ser uma cantora que é assim, assim, tinha que ser no topo, acima desta gente toda, sabe quem era? Era ela própria. Oh. Ah, bem está. Ah, vou fazer o top 10 das melhores músicas dos homens aqui. Número 1 sou eu. Que espetáculo. Tão lindo isso. É a mesma MTV. Pronto. Oh, Amy, vamos ouvir então a Casa do Vinho? Vamos lá. Já estão com o Enaldo, ok? Eu sei que é, eu sei. Então vamos lá. Back to Black. Olha este feidinho. Diz outra vez. Amy Winehouse. Amy Winehouse com Back to Black. O cavalo eras tu, quem te montava era eu. Não, é parecido. Esse foi esse poema. Olha, sabes que filme é que deu ontem na Antena Web? Qual? A Nova Cinderela. Muito bem, ok. Eu não penso nada. Pum, pim, e aí sabes ou não sabes qual é a coisa? Não sei. Ah, aí está. respirar fundo. Guarda-costas. Que ela também entrava. Eu só ouvi na RTP1 até agora. Olha, eu tenho uma coisa para te mostrar. A última de hoje. We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial. Saber, há coisas que não pelo início do vídeo também para sabermos o que é. Last and here comes Man in Black. We work in secret. We exist in shadow. And we dress in black. A seguir a Back to Black, ouvimos Man in Black. Andamos muito pretos hoje. Será que vem aí o Mantorras hoje? Ai, Mantorras! Vai, escolhe os teus música. Ah, bom, este programa vive muito de histórias, mas... qual é o essencial do programa e da rádio música, não é? Vamos ouvir umas declarações curiosas numa conversa entre Joana de Vasconcelos, João Lagarto e... Zé Joana Vasconcelos, João Lagarto e Lena d'Água. É difícil. João, tu gostas de música? Não. Tu gostas de música? Explica-me lá isso. Opa, é a primeira pessoa que eu conheço que não gosta de música. Eu conheço outra. Lena, bate. Quem é que tu conheces? Não. Música. Eu compreendo. Quer dizer, não gosto de música, não é assim que se diz. É pá, a música é uma coisa que me irrita. Normalmente. Se é bem bom agora para ires fazer o Amadeus, hã? Eu sou um imperador para ser. Ah, parou. Sim, claro. Parou a música. Epá, não, gosto de música, claro que gosto de música, mas não é assim que se diz. Não, nunca fui muito de música. Não és um consumidor. Música, nem ir a concertos, nem nada disso. E depois, outro dia, chega a música e me irrita, estás a ver? A mim também, muitas vezes. Não, mas não é por isso. De pessoas que gostam de músicas que não gostam, não é? A música, estar assim no sítio com música. Não posso. E ter que haver música. Não posso. Como... porque há muita música, a gente está cheio de música, pá, e muitas vezes irrita, cheio de sítios com música. Música não, não é bem música. Está bem, pronto, aquilo é música, não é? Não é o quê? Não é poemas, é música. É lixo. A maior parte das vezes é lixo. E a presença da música, a obrigação da presença da música é uma coisa que não tem que levar com aquilo, pá. Ah, não. Estás a perceber? É mais neste aspecto, não sou, mas eu acho que há pessoas que levam com aquilo alegremente e que sempre viveram... Não ouvem. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer uma conversa quando está a música a tocar. Eu não consigo prestar atenção. Eu não consigo ler um livro quando está a música a tocar. Nem eu. Nunca consegui estudar. Nunca consegui estudar com música. É impossível. Completamente impossível. Pois. E quando tenho amigos para jantar, é raro, mas acontece às vezes. Não, nunca há música a tocar. É. Mas tu não tens um álbum da tua vida? Uma música da tua vida? Sim, não, várias, pá. Várias. Tudo em francesa, poxa. Não. E na moto, não, o teu capacete não tem rádio? E, por exemplo, eu gosto de andar de moto. Uma das coisas que eu gosto da moto é o silêncio da moto, estás a ver? É o silêncio do capacete. Tu andas, não, por exemplo, vais fazer uma viagem de carro de 200 km, vais aqui ao teu Algarve. 300 km de carro com outras pessoas, vais a falar. Na moto não vais a falar com ninguém. Por isso podias ter uma musiquita. Não, vais na tua. E depois, de vez em quando, paras e falas. Que se fores com outras pessoas com moto, não é? Param de vez em quando, 100 a 100 km, 50 a 50 km, e falas. E depois vou outra vez mergulhar no silêncio. Isto é porreiro. Eu gosto. Ai, que maravilha. E tu também tens essa. Eu em casa raramente ponho. Para lá com isso. Ó, vê, então ouve a música. Isto é para enervar as pessoas. Pois é, mas tu fica nervosa. Para dar conta dos convidados. É raro pôr uma música a tocar. É muito raro. Eu passo dias seguidos sem pôr um disco ou sem ligar a telefonia, que eu gosto de dizer telefonia. É telefonia, pois. Passo dias sem pôr uma música a tocar. Dias. Oh. Gosto do silêncio, ainda para mais agora, que não ouço nem motas, nem carros, nem... Sim, tu estás no silêncio. São passarinhos e uns galos e umas ovelhas lá mais longe, um cão de vez em quando. Está. É verdade. Mas... mas sinto-me tão bem. Gosto de ouvir tudo. Para ouvir tudo o que se passa à minha volta. Eu não posso ter música a tocar. Só não ouço mais nada. Então eu vou pedir silêncio absoluto. Ah, que disse sobre estas opiniões fundamentadas de João Lagarto e Neira d'Água? Pessoas que ficam irritadas com música, que não gostam de música. E a Ana d'Água é uma cantora, só que não gosta de ter música à volta dela. Pronto. Vai falar ou vai continuar aí? Se eu cantasse com a Lena d'Água também não gostava de música, não sei. Pronto, cantas melhor, não é? Não, foi só para ter piada. Ah, é para ver! Ah. Mas quem está a dar? Ah, não! Basta! Não, já passei isto no quadro, traz-te a música! Vês lá! Falam sobre os gostos para a música, não gostarem de música, irritar a música. Foi a primeira vez que ouvi uma conversa destas. Também eu. A música irrita-me. Não gosto de música. Não gosto de ter música. Sabes que, assim, eu consigo perceber. Em parte também acho assim. Não sei assim mesmo explicar. Assim, por acaso num supermercado acho que até fica bem. Num supermercado até acho que fica bem. Oh, you got a call. Agora, por exemplo, um café. Tem que ter a televisão ligada. Tem que ter música a tocar. Talvez alguém tivesse andado a gente a saber. Talvez se compreende. Antes de vir para aqui hoje, estava a dar um jogo de futebol praia entre o Brasil e França. Música de início ao fim do jogo, às alturas, durante um jogo de futebol no próprio estádio. Não, gente. Pronto. Por exemplo, sem jeito nenhum. Então, bom, eu à minha. Pá, pior que isso, mesmo as Vuzelas, credo. Olha, baniram. Estavam no Mundial de Sub-20 agora. Onde Portugal está? Estavam a ser usadas outra vez nos jogos, mas a partir da fase eliminar foram eliminadas, proibidas. Ah. Na fase de grupos foram utilizadas, só também lá na Colômbia. Ah, mas ficou com a Colômbia. Como Mundial 2020? Sub-20! Ah, Júnior! Ah! Porque o Portugal está a jogar muito bem, é? Também são grandes jogadores. Não! A minha quinta escolha de hoje é. É uma música do espanhol. É espanhol dele, não é? Diz que é. De Henrique Iglesias. Do. Ah, que da coincidência. Parto! Parto! Silêncio. Qual foi a melodia que estava a ser transmitida na VH1 Classic antes desta de Ghostbusters? Qual era? Here comes a Man in Black. Não é? É. Pronto. Man in Black, que é de Will Smith. Qual foi o filme assim mais conhecido, também com uma música apropriada do Will Smith? Tiki Wawa! Tiki Niki Wa! Tiki Niki Wa Wa Wa Wa West! A música que vamos ouvir é da banda sonora do Wild Wild West. É bicho que é engraçado! Andamos! Foi lançada, eu escolhi só por causa de uma razão. Porque foi lançada em 1999. Ah. E o cara ficou todo contente, até me montou um fone lá para casa só para dizer: ai, obrigado pela tua escolha. Não, não é nada disso. Eu escolhi porque, além de ter sido uma música que na altura causou sucesso e eu gostava na altura, até vou ver aqui até que posições ele conseguiu chegar. Olha, por exemplo, no Billboard, nos Estados Unidos, chegou a número 1. Naturalmente, porque poderia ter chegado, poderia ter acesso. Já no UK Top 4, chegou a número 4. Naturalmente. Pois. Ora bom, a música é Bailamos. E eu vou recuperar a emissão, a tal emissão de 7 de maio, porque vou falar novamente do meu primo e nos R.E.N. Rui e Nuno, que fizeram. Bailamos! Sim, continuou. Rui e Nuno, que fizeram letras no mesmo dia para duas músicas. Uma delas foi Scar Tissue, que passou devidamente no programa Escolho Eu da emissão do dia 7 de maio. E agora, na emissão do dia 13 de agosto, mais de 3 meses depois, já não é dia de anos dele, porque ele faz. Se fazem maio, não fazem agosto. Bem. E eu faríamos uma letra para esta música sobre o Euro 2004. Na altura prometi que te iria trazer um dia, não sei se te lembras, mas não eu recordo. Recordo. Porque é a tua criança, não dá para mais. Qual é esta? É grande música. Quem é? Sei lá. Bon Jovi. Ah, não sei. Mas que conheço. Oh. E na altura eu falei muito numa palavra que eu vou referenciar já. Como sou burro, não trouxe hoje a letra comigo. Ai, burro, é topa. Ah! Devia ter trazido, mas eu lembro de partes como, por exemplo, 2004. Fazer o ritmo, agora que eu preciso mudar o ritmo. 2004. Vai ser um ano bastante marcante. Lá, lá, lá. Para o futebol. Vai ser mesmo de veras importante. Vamos, temos muito que fazer, vamos ter que nos mexer. E depois não entrar em desespero, gastar muito dinheiro. Porque não arranjámos para arranjar, tínhamos que meter o dinheiro. Exato. Porque esta música, esta letra foi gravada em 1999. E foi no ano em que soubemos que íamos organizar o Euro. Não sei se sabias, mas ficaste a saber. Sei. Sei que o Sócrates até foi chamado ao Herman Sico. Estavam lá o Sócrates e o Carlos Cruz. O Herman Sico. O Herman do 89, o Herman Sico. O Herman estava na RTP. E eles saltaram todos. Eu estava na minha avó sozinho na sala. Não me lembro do momento em que eles anunciaram. Estava na minha avó sozinho na sala. E eles saíram em Portugal. E eu... E mandaste para o jornal fora. Ah, mas é só. Fiz uma reação. Tive a reação deles. Claro, se fosse hoje era no buraco em que nos vamos meter. Na altura tinha só 74, compreendo. E fizemos essa letra e na altura era, tinha assim, anunciado há pouco tempo que íamos organizar o Euro. O dinheiro tinha que entrar e depois no refrão. Ah, continua. Vamos ter uma maior atenção ao que fazer. O desporto é o viver. E a mulher também faz desporto sempre que puder. Para só. E sem nada para esconder. Para esconder as letras fantásticas que a gente fazia que a gente fazia na altura. Eu gostava de ter trazido a letra para te cantar tudo. Como fiz na altura, lembras-te? Ouvimos o cartucho e logo a seguir. Mas não me lembro da letra toda. E como o seu burro não trouxe. Como é que era o outro além do vamos ter? Não, interessa. Para fechar, e agora sim vou explicar porque é que as três músicas andaram todas à volta de Londres. Porquê? Henrique Iglesias, Baila Amor, Euro 2004. O que é que tem a ver com Londres? Perguntam os amigos ouvintes. Pergunta. O que é que é? Certo. O que é que é? Henrique Iglesias, Londres. Quem tem a Euro 2004? Não, não é assim. Henrique Iglesias, Euro 2004, Baila Amor, o que é que tem a ver com Londres? Henrique Iglesias, Baila Amor, Euro 2004. O que é que tem a ver? Tem a ver que vai dar almoço, fizemos a versão e o meu primo, o tal que está a morar em Londres e que vive por estes dias, momentos, algo assustados, assustadores, que se vê que ele está longe da confusão, está no centro de Londres, na tal rua da Amy Winehouse, e portanto fica aqui mais um tributo, mais uma homenagem, uma lembrança, a cidade que mais me agrada no estrangeiro, e que um dia o Carlos Bonaparte me há de apresentar o Abbey Road, onde já foi afinador de instrumentos. Agora sim, vamos escutar Sem Panças pelo Meio. A minha quinta escolha de hoje é Henrique Iglesias e... Ah, tenho que dizer do álbum Wild Wild West, a banda sonora do Wild Wild West de 1999, e ainda do álbum Henrique, que também lançado em 1999, foi o primeiro álbum em inglês deste cantor espanhol. Posso só dizer uma coisa? Dirá, ó, ceguinho. É preciso dizer uma coisa. Dirá, ceguinho. Sabes que eu sou uma pessoa muito pensativa. Muito quê? Ai, pensa muito pensativa. Já acabaste? Já. Sabes que o Iglesias nasceu em Madrid? Deve ser o Real Madrid. Ora bem, vamos embora. Vai lá, Mos, grande música de 1999, Henrique Iglesias, já a seguir nos códigos que escolheu. Anymore. Don't let the world in my sight. Então, tínhamos aqui a ouvir uma música de fundo, Don't Cry For Me Argentina, interpretada por Madonna, retirada de um filme que já não lembro do nome, se calhar o filme tem o mesmo nome, já não lembro. Que belo fade-out. Não vais falar tu? Eu? Não sabes qual é a resposta, pois já devia ter pensado nisso. O meu problema é que eu queria uma música e ela não anda por aí, não é verdade? Não, então vou ali à janela, ver se não está. A música! Mas há de ver, eu tenho uma. A música! Eu tenho uma sobressalente. Ei! Não está. Eu tenho uma música sobressalente. Isto é, pensa assim. Então mete aí o pneu sobressalente. Vou encher agora. Chega mais para a frente, estás muito longe, não me engano. Ai, já. Agora vou tapar o pneu. Pronto, está tapado. Fala da música. Pronto, a música chama-se Michico Latino. Michico Jerry Allen. Ah, 1998. Sabes porquê? Porque essa música faz lembrar uma coisa. Aliás, estavas a tocar, estavas a cantar essa música, a música do Vai da Música, e estava a lembrar dessa. Porquê? Naquela parte. Porquê? Faço o número de parte. Tanana, Mas é o mexicano latino. Para amor. Entra, com Deus. E não é só isso. Ele não tem uma parte parecida. Ora, canta lá a música do Tonight We Dance. Ah, mas eu estou acabar de ouvir a música que é chamada. Chico Latino, vai, não, não é isso, mas depois. I won't believe in your side. We come and dance tonight. Essa parte. Mas olha que me faz lembrar outro ainda. Não sei, eu daqui a pouco. Ah, vamos. Diz lá. E o que é que a Jerry tem a ver com a tua escolha? Porque é mesmo essa, mesmo, a minha escolha. Oh, o que é que tem a ver com a tua escolha, pessoal? O que é que tens para contar sobre a música? Ah, bem, tenho para contar. Primeiro que esta música faz parte da minha segunda cassete de vídeo. Já não sei qual é que é o número. Música 34. E este foi o segundo single que ela editou, ou seja, foi o single depois de Look At It's Raining Man. Não. Não? O Look At Me é que foi... Sei quem ele é, não? Não. Look At Me. I'm a painting, it's raining me. Na altura, pá, a gente sabe tudo nessa altura. Essa música acho que foi a quinta, já não sei. Sei que essa música foi uma das dez primeiras músicas da minha primeira cassete de vídeo. É um Look At Me? Sim. Muito bem. Depois foi a quinta. A primeira foi a Mike e Michaela, a segunda... Foi a Shania Twain, Impress Me Match. A terceira foi a Miley. That Don't Impress Me Match. Pois, já não sei o princípio. Depois a terceira foi a música da Whitney Houston, My Love Is Your Love. My love is your love. Essa, né? Sim, depois é, 99. A quarta música é I want it that way, tell me why. Isso é 99. O single é 99. Muito bem. E depois a quinta música era Look At Me. Muito bem. E o que é que você vê comigo? Chico Latino. Eu estou a pensar no Chico Latino. Pronto. Porque tu gostas de ciclos latinos, não é? Eu gosto de ciclo latino. Mas gosto mais de ciclo latina. Beach Boys. Com 56 anos. Como estamos a ouvir, é dos Beach Boys. Uh-huh. Sim. Pronto, e então, é assim. Escolhi esta música porque me reporta precisamente a essa de 99. Reporta-me uma coisa muito gira. Sabes que, porque eram sons, porque alguns dos canais ainda utilizavam fitas magnéticas. É verdade. Por exemplo, o Sol Música. É verdade. O que é que acontecia? E a reporta uma altura com o qual não ladrava. Também. Ladrava as minhas duas cadelas. Ah, não, não, era só não ladrava enquanto eu gravava as emissões, porque na altura não gravava as emissões. Ah, pois é. Antena Web. Sim, veja lá. Pronto, e então, o que é que acontecia? Algumas das músicas, eu não sei se isso percebia em termos de imagem, talvez se percebesse. Sim, quer dizer, sobretudo em termos de imagem, tu é que tens ouvido melhor e percebiste. Pronto, chamaram-te? Não. Calma, sopa. Cadinho do Lorde. Como é que não se falou? Pronto, mas sério, não, que engraçado, não notava-se em termos de imagem. Notava-se mais em imagens do que... Do que em som. Mas eu notava porque havia uma coisa muito fixe, que era... Muito fixe. Não, sabe o que é? Porque assim, o som mantém-se sempre igual. Imagina. E numa fita magnética, isso era... Sem mais abafado, quando eram sons menos intensos, abafava um bocado. E eu reparava isso sobretudo no Sol Música, e essa música gravida dentro do Sol Música. É assim, quando as cassetes eram novas, não. Mas quando começava a ter algum uso... Quando eu começava a ter algum uso, era assim que funcionava. Tanto que eles faziam uma coisa muito gira, e aliás, também devia ser por isso, que acelerava o processo, que era passarem, talvez para não gastarem a cassete original, passavam de umas para outras, às tantas. Não sei explicar, mas aquilo... Oh, isso não sei dizer. Mas isso notava-se que o som saía muito abafado. Porque passava, talvez por isso, passarem de umas cassetes para outras, e o som abafava, mas só quando era o som mais baixo, abafava. E isso acontecia, por exemplo, E ouvia uma música na MTV, talvez por ser já outro tipo de mecanismo, já dava sempre o mesmo som. Enquanto que o som de música não. Entendi. E eu estava engraçado, pronto. E depois assim, em 2003 eu fiz uma música... E sabia uma versão inglesa disso? Ah. Pois. Que ela fez. Mas é engraçado que essa música, mesmo a versão inglesa, não passava na MTV, só mais tarde. Ao princípio passava sempre a versão espanhola. Era a pura. Estás a entender? Era a pura, meu. Na muito pura. Alto, muito frio, muito cá está. Yeah. Então vamos lá curtir. Pronto, e depois há uma coisa que é, em 2003 eu fiz uma versão... Dessa música? Sim. Ah, não mostras? Para uma amiga minha, não. Ias trazer isso? Para uma amiga minha chamada Annabella. Já é do nosso tempo, essa música também. É. É para em 91, não é? Rock 7. Não, mais tarde. Interessa. É 91 e meio. Pronto. Annabella vai interpretar... Não, Annabella. Então, Jerry, Ariuela, Annabella. O meu chocolatino, que o melhor chocolatino que temos é aqui dentro da rádio. Ah. Sabias? Sabia. Sim. Numa emissão que contou com o Rui Veloso todo o tempo do mundo. Ainda ias continuar? Continua. Não, acaba lá. Rui Veloso todo o tempo do mundo. A Rua Romana com o Caminhando até aqui. E... Depois foi aquela que antes da Amy Winehouse foi a Rehab. Depois do intervalo foi aqui já seguindo com a Amy Winehouse e o Back to Black. Eu sei, pá! Ah! Back to Black. Depois Henrique Iglesias com Bailamos. E na resposta vamos escutar a Jerry. Não sei se a Jerry também era de Londres. Não sei. Bem, elas eram todas inglesas, não é? Sim, foram formadas em Londres. Mas não sei se daí até ser mesmo. Nem todos são como os Beatles, que eram formados em Liverpool e eram os quatro em Liverpool. Entendeste? Ya. É tão bom cá ver o que é. Era fixe se agora fosse de Birmingham. Porquê? Porque também estava envolvida nos conflitos. Era uma homenagem. Há tantas cidades. Uma homenagem? Que é uma homenagem que a gente também fazia também a homenagem? Watford. É um lado depois. É preciso. É uma homenagem. Bom, vamos embora então. Voltamos na próxima semana com escolhas que vão ser uma porcaria. Que agora o... O homem calma-se. Tenho a impressão que tu vais despedir. Ao despedir, já te disse que 3 segundos seguidos, 1 segundo, 2 de rádio em silêncio é mau. Tu deixas 3, 4, pior é. Deixa lá. Vais a despedir tu por ti. Ah, eu não me despeço. Ah, bem. Eu meto uma cunha outra vez. O fator cunha também está em crise. Ah, mas isso é lá a base das coisas. Aqui na Antena Web não. Eu falo comigo a ver se eu não entro. Ora, aí está. Mas tens que ligar antes para ver se podes. Pois, posso estar a gravar. Posso estar a gravar. Posso estar a gravar ou escolhes tu ou escolhes tu? Pois. Escolhes tu. Escolhes tu? Escolhes tu. Ora, eu sou o Carlos. Eu sou o Nuno. E vou tocar então. Uma vergonha. Vamos embora, meus filhos, as melhoras para todos aqueles que estiverem doentes, os meus sentimentos a todos aqueles que morreram e ainda. E ainda a continuação de felicidades para quem está feliz, para quem está de férias, boas férias, para quem está a trabalhar um bom trabalho, e para quem está neste momento a escutar música, que escutam boas músicas que sejam do seu agrado, para quem está neste momento a passar na rua, que passe bem pela rua, quem está neste momento a pintar uma casa, que fique bem pintada, quem está neste momento a dar em camalhotas, cuidado com as cruzes, quem está neste momento no computador, cuidado com os olhos, quem está neste momento na praia, cuidado com o sol, quem está neste momento já chega. Quem está neste momento a escutar este programa pode mudar, que já vai acabar. E pronto, é assim lá a vida. Pessoal, fiquem bem. Vou fazer um feitinho, um final. Sim, fiquem bem. Fiquem bem. Até para a semana. E? E portem-se muito mal. É. Até para a semana. ¿Dónde está el hombre con fuego en la sangre? I've got a secret, I cannot keep it. It's just a whisper of a distant memory. Just a dream, or so it seems. Take me back to the